disseram que mataram Lampião. Lampião foi envenenado. Teorias do povo do sertão, que não mente eu tenho comprovado. Sertanejos que guardam na memória as histórias do povo do sertão. Diz que a fome vem com a boca do desejo e a miséria alimenta a escravidão. As elites incultas e opressoras, sendo a fonte do analfabetismo, vem jogando o povo no abismo e reclama do crime do bandido, que lhe roube e lhe mata sangue frio, que impulsiona o desejo de vingança. Só lhe resta um fio de esperança de fugir da prisão dos oprimidos. As elites incultas e opressoras, sendo a fonte do analfabetismo, vem jogando o povo no abismo e reclama do crime do bandido, que lhe roube e lhe mata sangue frio, que impulsiona o desejo de vingança. Só lhe resta um fio de esperança de fugir da prisão dos oprimidos.